Muito boa noite a todos. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Este programa específico com música de flauta, para que você possa se deixar levar através das grandes emoções que propomos. Esperemos que tenha uma boa audição e que aproveite ao máximo esta meia hora na companhia da Antena Web. E já são passados quase os 30 minutos deste programa Flutuar. Esperemos que faça bom proveito das três músicas que ainda temos para si. De resto, desejo a todos uma boa semana e prometo estar aqui no próximo sábado, neste mesmo horário. Fiquem todos bem.